Eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, o bloco do prazer que a multidão não comenta. Não tenho muito, nem 80. Eu quero o bloco do prazer e quem não vai querer? Quero sim. Quero ser um mandarim cheirando gasolina na fina flor do meu jardim, assim como o carminho na boca das meninas. Que a vida arrase com o em Brasil, um balão balancê. Vem, meu amor, feito louca, que a vida tá com eu. Mas essa dor que arrebenta a paixão e o vento encarna mais. Vem, meu amor, me lembra que a vida tá curta e eu quero muito mais. Que essa dor que arrebenta a paixão e o vento encarna mais. Thank you.